Adeus amigos, não voltamos cá. O mar é tão grande e o mundo é tão largo. Maria bonita, onde vamos morar? Na barcarola canta a marujada. O mar que eu vi não é como de lá. E a roda do leme e a proa molhada. Maria bonita, onde vamos parar? Nenhuma nuvem sobre a maré cheia. O sete estrelas sabe bem onde ir. E a velha teimava e a velha dizia: Maria bonita, onde vamos cair? À beira de água me criei um dia. Remos e velas lá deixei arder. Ao sol e ao vento, na areia da praia. Maria bonita, onde vamos viver? Ganho a camisa, tenho uma fortuna. Em terra alheia sei onde ficar. Eu sou como o vento que foi e não veio. Maria bonita, onde vamos morar? Da minha aldeia, toca por mim que estou para abalar. E a fala da velha matreira. Maria bonita, onde vamos penar? Sabiam, não se importavam quem os vinha ver. E a velha teimava e a velha dizia: Maria bonita.